This is Disney, baby. Jerus und Rael. Se teu olhar está me convidar, o teu tá rachar está me provocar. Boa maluca, olhar de Betinha parece novinha, mas é bué da louca. Eu que não maio, não junho, não julho, trolo pazelo na minha retranca. Esse teu vestido és, quer ficar no meu quarto és. Esse teu batom, quer borrar minha camisa. Esse teu vestido és, quer ficar no meu quarto és. Do jeito que apertas, me faz até esquecer o coro. És a minha felicidade. Em ti tudo é verdade. Adoro falar contigo de forma não verbal, não verbal. Apenas com linguagem corporal. Boa maluca, olhar de Betinha parece novinha, mas é super louca. Adoro a tua boca, beijar os teus lábios. Teus lábios sábios, adoro. Esse teu vestido és, quer ficar no meu quarto és. Esse teu batom, quer borrar minha camisa. Esse teu vestido és, do jeito que apertas, me faz até esquecer o coro. Adoro ver-te dizer o meu nome baixinho. Esse teu jeitinho, deu-me tá carinho, deu-te um beijinho. Faz com que eu perca todo o momento. A mulher mais perfeita do mundo é fascinante ver-te tirar o vestido. Deixas-me fora do controle. That's the way I love you, girl. Check it. RSM.